Azul 41118, autorizado pelo centro, direto bridge da presente. Direto bridge 41118. É o Whisky Eco Bravo na escuta do controle? Aguardo, ok? Uma pra... aguardando no... Taxi e Juliette, liberação. Na minha escuta, aguardando. Paulo Gol 077, táxi 178340, bom fim. Oceano Air 62110, desça para 2000, ajuste MI-13, está livre LS, reporta estabilizado. Desce para 2000, 10, MI-13, livre LS, reportará Oceano Air 62110. Posição aguardando ingresso, a aeronave ainda irá iniciar o push no 03, ok? Fica, chegada a Mari, desça até o 0620. Trip 5241. Prossiga. Confirma pro ideal para o destino do presente. Pro 256. Gente. Você passou aqui na noite, 9532. Azul 4118, Recife 1251-13325, bom voo. Recife 2511-3325, muito obrigado, bom dia. Igualmente, bom voo. Controle Salvador, boa tarde, Abjet 6720. Abjet 6720, identifica, chegada bom, desça até o 070. Já 399, não me escuta aguardando para início do push devido ao congestionamento no ponto de espera da 11, ok? Sim, então não sei se você agora no 399. Mari, desça até o 080 e redução para 250, nós é o número 4 na aproximação. Ok, reduzindo para 250 e desce para o 080, o... 009. Galera, parei, direção observada, então vai ser bem. Sente, reporta rotatório, visual quando sete. Queda ao estacionar, frequência livre. Seis, bom voo. Bate o Índia Alfa, quanto espera de 295, ajuste padrão, 077. Bruno 755, coordenando com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da companhia, iniciando o táxi a partir do meia dúzia, após a mesma, tem livre pushback, funcionamento e reporta táxi. Após a passagem do táxi da companhia, Bruno 7, 95, Oceaner 6210. 118.95, Oceaner 6210. Gol no 395, desça até o 050, confirme velocidade. 050, 2809. Gente, pode manter. Yeah. Visual 7, Vitor Mike Quebec. Gente, para ingresso no circuito, torre 118.95, bom pouso, Vitor Mike Quebec. Bom trabalho, Quebec, 118.95. Senhor Salvador, boa tarde, Papa Tango, Vitor Mike Quebec. Mike Quebec, autorizado final da 17, informe final de 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Autorizado final de 7, reporta final de 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Oceaner 6210, continue your approach, are report runway vacated? Continue your approach, stand by for runway vacated, Oceaner 6210. Web 6720, desça para 0620. 206, desça para 2000, ajuste 1013. 2013, ajuste 4206. 10 degrees 9 knots. Clear to land runway 10, Sané, 6210. Bordo 66, decolado ao 50, sob controle no 20, decimal 8. 208, boa tarde. Voo no 395, desça para 3000 pés, ajuste 1013. 3000 pés. Papapá, Whisky Eco Bravo, chama Recife 251-133-25, bom voo. 251-133-25, Whisky Eco Bravo. 133-25. Controlou, Mike Papalima voltando. Mike Papalima, prossiga. Joelho, ponto comando plaza para Salvador. Sente, reporta através de Pituaçu. Galinho não tem. Galinho não tem. Número 3 mesmo, ok? Gordo 66, contato radar 220, saída da EL. Saída da EL, 66. Prepara a saída Arbor, aguardando cópia. Aqui aguardando, já tá vindo. Mantenha 250, segue com o número 2. 250, Duna 3013. Autorizado no 7, Vitor Mike Quebec. Ocean S610 on the ground at 5-4. Leave next to right, contact the ground 121 decimal 9. Ok, vem aqui runway 1219, Ocean S610. Comare 070-731-9890. Sim, reduzindo para 2509, segue com o número 5 na aproximação. 2509-731-90. Através de Pituaçu, Mike Papalima. Torre, 118-95. 295, lembra? Call, você não é 6-1-0. Salvador, boa tarde, o Mike Papalima passou a Pituaçu para ingresso pouso. Mike Papalima, qual a intenção de pouso em que parte? Intenção é 17 pela direita, vai para Bata. Tem senhora pouso direto na Bata? Positivo. Mike Papalima está presente, autorizado pouso direto na Bata, vento 140 graus com 13 nós, informe solo controlado. Ativo, está livre então o cruzamento da final da 1-0? Afirmo, está livre o cruzamento, o senhor tem condições de agilizar até a Bata? Afirmativo, da presente agilizando, vai reportar na curta, o mais papalhão. Afirmativo. Webjet 5729, livre decolagem cabeceira 1-0, vento 1-40 graus, 13 nós. Com livre decolagem da 1-0, L. Vitor Mike, Quebec, solo 53, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. Sabe. Autorizado, separar para o backtrack. 620-3190. Trip 5241, chama Recife, 1288, alternado no 260, bom voo. 288-260, obrigado. Voo no 077, a senhora me escuta? 077, não escuta do solo? Voo no 077, a Torre Salvador? Estabilizado LF, Azul 4206. Azul 4206, completa final, torre 118-95, bom pouso. 18-95, Azul, obrigado. Gol 1395, desça para 2000 pés, o ajuste padrão está livre LF, reporte estabilizado. Enfio autorizado de LF, X-ray da 10, vai informar estabilizado, 395. Vamos à frente para a gente poder taxiar aeronaves que estão retaguardando de novo. Agora sim. Obrigada. Então, em Salvador, boa tarde, Azul 4206, final ILS, visual. Azul 4206, ciente, tem pouso autorizado, cabeceira 1-0, o vento 1-40 graus, 1-2-9. Livre pouso na 1-0, Azul 4206. Tá, final, bata, o Mike Papalima. Mike Papalima, ciente, fome solo controlado. Portão Salvo Lima. Webjet 5729, decolado ao 55, chame controle no 20.8. É o Web 5729, possibilidade lenta, senhora? Mantendo perfil. Mantém. Gol no 395, completa direita 060, testa pro intercepta. Direita 060, intercepta. Enter. Do 6720, sobre vetor, após pelo, mantenha a proa, limite ao localizador. Após pelo, mantenha a proa, limite ao localizador, o 6720. Do 66, autorizado pelo centro, direto e Léo está presente. Direto e Léo, chegou 66. 925, autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta peso Luna 7, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20.8 e aciona 5163 no transpondo. Plano 925 correto, portão 1, não chama pronto para estiver na minha. 99 inicialmente, táxi autorizado até o través do 612, aguardando para prosseguir o táxi, ok? Sim, até o través do 612, gol 1399. Salvo, passaria do 223, não está na escuta para o pushback. Afirmativo, passaria 2231, só os tanques para iniciar o pushback, devido a um condicionamento no ponto de espera da 1-0 e mais duas aeronaves para ingresso no pátio principal, ok? Sim, obrigado. Oscar, uniforme Delta, ali mantém a parte da Delta. Ali mantém a parte da Delta. Só para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 3. No 0 no 3 para 4.000, se quiser ver nós. Zero para o lock, esquerda 150. Esquerda 150 para o localizador, né? Bom gol. Zero, Salvador, boa tarde. 1-4206, livrando. Azul 4206, boa tarde, táxi lento via Alfa e vai manter a posição em seu táxi Juliette aguardando para ingresso. Táxi lento via Alfa aguardando para ingresso nessa Juliette, Azul 4206. Portão 3560, após o Boeing da Gol livrado do setor, ingresso Juliette 03 ao portão. Entra 3560. Azul 5009, para o localizador, direita para o 065, limite, nesta pro intercepta. Direita 065, intercepta, 09. Então 3190 sobre vetor, esquerda para o 0-1-0, limite ao localizador. Esquerda 0-1-0, limitado pelo localizador, então 3190. Gol 395, visual estabilizado. Torre 118.95. Boa. Web 5729. Prossiga. Informa um tráfego agora na sua posição de 1 hora, está 8.5 milhas. Cruzando o nível 135 e ascensão 220. Cent Web 5729. Tem um tráfego muito quente. 6720, desça para 2000, ajuste 1-0, 1-3. A porta é estabilizada. 2013 está no localizador, né? Cent, reduza para aproximação, torre 118.95. 2-9. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Oscar, uniforme Delta. Oscar, uniforme Delta, contato radar 380, saída da Delta. 20 na final, baixar, travar. Minha 720, continue a aproximação, informarei pista livre. Para pista livre. ...45009-2013, ajuste MI-13, reporte ILS. 2013, reporte 5009. Então, 3190, reduza para 1890. 1890, TAM 3190. O TAM 3190, novo limite, a radial 290, Salvador. Gente, 290, Salvador, radial TAM 3190. 66 Recife, 251-3325. 251-3325, Recife. Web 5729, chama Recife, 251-3325, bom voo. 251-3325, boa. Então, 3190, desça para 3000 pés, o ajuste no 0 no 3, aguardando o vetor final para o lote. 3003, aguardando, 3190. Reassuma, voo Duna, descendo para 3000, ajuste MI-13. Duna 3000 e 13, 3190. 95, Sol 02, direito no 219. 295. Quando, Sol? Voo, 1, 3, 9, 5. No 395, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando para ingresso. Táxi lento via Alfa, aguarda. TAM 3217, visual com tráfego na curta final. Afirmativo. Condições de agilizar as manobras para decolar assim que autorizado pela torre. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém agilizando as manobras, TAM 3217. Após o posto do web, vai me mantendo no 3217. 09, Sabizou? Sabizou agora, Jarná. Torre, 118.95. Prossiga. Possibilidade de decolagem na 107? Vou passar esse 2231 estimado para início do pushback para decolagem da 1-0, antes de mais 2 minutinhos no máximo, ok? Ah, tá legal, tá, obrigado. O 077 Gol informa que também está pronto a mandar. Sente no 077 até a barra de parada. Até a barra. Webjet 6720, solo 04, direita no 219. 219, 6720. Salve Salvador, boa, Web 6720, pista livre. Webjet 6720, táxi lento via Alfa, mantém a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, 6 Juliette, 6720. Ei, tá liberado, tá, parque Black Elise e City Off, pode iniciar o posto. Beleza. Bora, pode iniciar assim que puder liberar, você me avisa. Ok. Frequência da torre. Confirma o transponder? Receba 2000, Vera. Estão apresentando a notificação em voo? Apresentou o plano de voo? Afirmativo, apresentou o plano de voo para 20 horas de voo. Acione código 0122, o Romeu até Oscar, pro de Paripe, reporta ingressando Interlagos. Sim, confirmado 0122, a pro de Paripe, reportará Interlagos, Romeu até Oscar. Azul 5009, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 30 graus, 8 nós. 5009, livre pouso, pistão no zero. 1755 da Golta, me escuta? Precisa na escuta, 755. 1755, poderia chegar um pouquinho mais à frente pra gente descongestionar um pouquinho nosso pátio? Com certeza. Obrigada. E a Judé, posição 02, no 4001. O voo no 399 vai atentar a aeronave da Azul, parqueando no 02. Após a mesma, prossegue parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10 como número 3, e no ponto de espera, torre 1118, decimal 95, ajuste 1013, em bom voo. Sim, após o Azul, segue para o ponto de espera, 103, Indy Alpha, 295, voo 39 na rua. 297. Avisou algum tráfego na curta final? Afirmo. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter, agilizando as manobras. Após a passagem, mantém vai agilizando as manobras. 251? 13325. 13325, obrigado. Passaria do 2231 para o táxi, 72 POB, autonomia de 5 horas, alterna Brasília. 5009, solo 08, direito no 219. 219, até mais. Indy Alpha até o ponto de espera da 10, e no ponto de espera torre 1118, decimal 95, ajuste no 03, um bom voo. Ah, obrigado, bom dia. Solo azul 5009, boa. Azul 5009, boa tarde, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 1209. Bono 395, atentando a aeronave da Passaredo, a TR da Passaredo, iniciando o táxi a partir da remota 104, após a mesma ingressa Juliette, portão 8. Atente após a passagem da TR da Passaredo, Juliette, portão 8, bom 395. Piso 190, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 130 graus, 7 nós. Livre pouso na 190, 73190. Sou 925, para o feedback, decolado ao 09, chega em controle no 208. 208, 077. Metro porta, táxi. Ok, vou coordenar, após. Reportarei para o táxi, 1-9-2. Visual com tráfego na curtíssima. À vista. Após a passagem do tráfego, ali mantém. Após ali mantém, certo. prossegue para o número 8, ali? Afirmo, 08 ao portão. Obrigado. 7 contato radar, sua para 360, perfil da El. 360, poderia voar da El? Siga o perfil. Vai seguir o 077. Direito no 90, solo 10, direito no 21.9. Direito 21.9, boa. Solo, Salvador. Boa tarde, T3190, Livro, pista na 190. Então, 3190, boa tarde. Táxi via Alfa Juliette 05 ao portão. Alfa Juliette 05, tá 3190. No 755, livre decolagem, cabeceiro no 0, vento no 302 ao 79. Livre decolagem, 755. Tem sinalizador aqui pro 5009. Confirma a posição? 5009, posição em princípio 05. Só um minutinho, vou confirmar com a empresa, ok? Pronto? Pronto, senhorita, como você está dando atenção? Ali mantém. Ali mantém, 309. Manda para a roda agora. Sente. Chama a torre 118.95. 118.95, rodou até a OPA. 20 azul 5009. Boa noite. O pastor no 4, só um instante, vou checar, ainda não possui o plano no sistema, ok? Um 755, decola ao 1-3, sistema agora controle 908. 908, boa tarde, obrigado. Controle, boa tarde, o 1755, decolou da EL. Gol no 755, contato radar 360, perfil da EL. Manterá o perfil, gol no 755. Pastor no 4 na escuta do solo. 0-0, pronto, 9-3, na final. Sim, só mais alguns instantes para a decolagem. Sim, só um instante. E a matrícula seria Força Aérea 2-3 no 4? Aqui. Sim, só um instante, eu vou checar. 399, livre decolagem, cabeceiro no 0, vento 110 graus, 8 nós. Livre decolagem no 0, bem estando igual no 399. Tiro pronto para descida. Para altitude de tráfego, reporta cruzando 2.500 pés. Prato. Tem uma terra, 206, ó. Então o gol 925 está pronto para o táxi, está com o 091.